Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou em segunda discussão nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, o projeto de lei 5A de 2011, que obriga shoppings, supermercados, parques, cinemas, teatros e estádios a ter banheiro para a utilização de crianças de até 12 anos acompanhadas dos responsáveis. O sanitário especial é proposto pelo deputado Luiz Martins, do PDT, para quem a medida solucionaria o desconforto de alguns pais em levar os filhos a banheiro que não respeita a intimidade da criança. O banheiro família é uma constatação, principalmente nos shoppings. Você tem um filho ou uma filha de um ano, dois anos, que tem que acompanhar até o banheiro. Tu tem uma filha, você é homem, que banheiro você vai com a sua filha? Do masculino? Olha o constrangimento desse pai. E principalmente eu tenho a experiência de um amigo muito próximo que tem uma criança portadora de deficiência, com 30 anos, ela quis ir ao banheiro num shopping, em determinado local. Ele não tinha um banheiro para que ele pudesse, no banheiro de homens com uma moça de 30 anos que tem problema. Então tiveram que fechar o banheiro. Então isso é o atendimento da população e da família, o reconhecimento que nós temos. Temos diferenças e temos que cuidar dos nossos filhos com dignidade. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.